Bem, meus amigos e irmãos, vou dar a palavra agora a Gisele para apresentar esses jovens que da Igreja de Deus, no Rio de Janeiro, vem recebendo Pentecostes e falando, e de improviso, porque decoreba aqui não funciona, não é, Isabel da Conceição? Decoreba aqui não, por isso mesmo você vem aqui falar de improviso, por favor. Agora, Isabel, vamos lá. É, Gisele, enquanto isso você vai se preparando aí, tem a Neide, não é, Basso. Se o mar fica na moita ali, não abre a boca, para não entrar mosca, certamente. Eu conheço Isabel da Conceição há uns 50 ou 60 anos, mais ou menos. Sempre simpática, muito educada, equilibrada. Já passou os temporais da vida, já levou burdoada de tudo quanto foi lado, mas está de pé, olha só. Porque quem confia em Jesus, não é, Isabel? Não perde seu tempo. Tem uma filhinha querida, tem um probleminha aí kármico, tem que pagar. Vocês pensam que ela fica chorando em cima do leite derramado? Não. Esse tipo de mulheres que eu quero também sendo bastante mostradas aqui no programa da Religião de Deus. Isabel, o que, é que você tem a dizer às mulheres que no mundo enfrentam também problemas de todos os tipos? De onde é que você tira a sua força? Bem, irmão Pai, de onde eu tiro a minha força é da pregação da LBV e da palavra do Senhor. Muito obrigado. É uma alegria grande para você ver a Roberta, não é? Brilhando aí. A Roberta está com a Fernanda hoje. Hoje é? Ela está com a Fernanda. Ah, está com a Fernanda. Está olhando hoje a Fernanda. Mas a Fernanda é a maiorzinha? Ou é? É, a Fernanda é a segunda, porque o primeiro é o Leandro, né? Sim. O Leandro Moisés. Sim. Depois tem a Fernanda e depois a Roberta. A Roberta. E a Roberta está tomando conta da Fernanda. Isso é importante. Vai crescer com senso de responsabilidade. Amando a sua irmãzinha, que tem um problema de saúde para resolver. Porque geralmente quando desce uma entidade assim com a coisa mais grave para pagar, os que estão em volta também têm compromisso. Às vezes foram causadores, às vezes não. Às vezes são espíritos bondosos que vêm ajudar. Não deve nem mais nada naquele espírito, aquela criatura, mas não, eu vou descer para ajudar. Amigo é nessas horas. Assim são os legionários da boa vontade. Não acha, Natalina? É, você tá estudando Apocalipse também, caboclo? Então daqui a pouco vai ter que falar um pouco, hein? Não, não, dá, passa o microfone para ele ali, ô Conceição. Natalino, pega o microfone, que a Isabel é do ramo, ela era aqui da equipe, desde os outros carnavais. Eu me lembro do irmão Zarur falando no Bola Preta e cantando a música do Bola Preta no programa, vamos lá. Meus irmãos, Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. O Natalino disse que era o mais novinho aqui dos estudantes do Apocalipse de Jesus para o simples de coração, não foi isso que Natalino falou? Mais novo, né? Vocês são entrevista, Natalino. Ei, irmão Natalino, a gente gostaria de saber quanto tempo o senhor tem de Legião da Boa Vontade? Irmão, padre, que é 12 anos, mais ou menos, nessa época. E o que o senhor poderia nos dizer, assim, de toda a trajetória do senhor dentro da Legião da Boa Vontade? O que representa isso aí para o seu espírito? O que o senhor tirou da lição, assim, mais importante para o seu espírito? A noção que nós temos, a consciência que nós temos do valor da LBV é que a nossa vida só existe porque existe uma LBV. Puxa vida! O que ele disse é muito importante, é convicção legionária. É isso aí. É a consciência legionária pela qual o irmão Zaru lutou toda a vida para que se consolidasse no Brasil e do Brasil para a humanidade. Muito obrigado. Rapaz, eu queria dizer ao senhor, aproveitando a oportunidade, né, que o senhor está me dando aqui, de agradecer as bênçãos espirituais que nós temos recebido dentro da LBV. E no sábado passado, quando o senhor fazia a rede da boa vontade, o senhor disse uma coisa que nos tocou muito o nosso coração. Que lá em Brasília, quando o senhor fazia a prece de encerramento do Congresso da Independência Espiritual, o senhor disse que ficou emocionado ao ver o povo se ajoelhar na hora da prece, naquele momento tão solene que nós estávamos em casa, estávamos ouvindo o senhor ali, com os nossos espíritos ajoelhados também. E a gente gostaria de dizer ao senhor que o senhor, com tanta coragem, com tanto amor para nos dar, trouxe Jesus até nós, trazendo também a política de Deus. Muito obrigado, Isabel da Conceição. Mas o que eu vim fazer é só dizer coisas assim, ó. Eu me esforço. Capítulo 16 do Apocalipse de Jesus, segundo São João, no livro, primeiro volume do livro, o Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Vejam vocês o que vem sobre a humanidade. Aliás, já está vindo, hein? São os flagelos com os quais se consuma a cólera de Deus. O primeiro flagelo: ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos sete anjos: ide e derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus. As sete taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo. Saiu, pois, o primeiro anjo. E derramou a sua taça sobre o mundo. E aos homens portadores da marca da besta. E aos homens portadores da marca da besta. E adoradores da sua imagem. E adoradores da sua imagem. Sobrevieram úlceras malignas e ruinosas. Sobrevieram úlceras malignas e ruinosas. Num golpe perniciosíssimo. Perniciosíssimo. O segundo flagelo. O segundo flagelo. E derramou o segundo anjo a sua taça no mar. E derramou o segundo anjo a sua taça no mar. E este se tornou em sangue como de um cadáver. E morreu todo ser vivente que havia no mar. E morreu todo ser vivente que havia no mar. Vocês viram que coisa bárbara? Vocês estão prestando atenção ao que estão lendo? Estamos! Nas outras passagens anteriores, morreu uma terça parte, morreu isso. Aqui não. No segundo flagelo, são as últimas pragas de Deus sobre a humanidade que chamou a si mesma. Todas essas pragas, morreu todo ser vivente que havia no mar. Que coisa! E vejam que mar, em sentido bíblico, não é somente o mar salgado, o mar dos peixes comuns, é a humanidade em revolta também, em agitação. Mas Jesus prossegue apresentando a João, evangelista, profeta, o discípulo amado, os flagelos restantes. Terceiro flagelo. Terceiro flagelo. E derramou o terceiro anjo. E derramou o terceiro anjo. A sua taça nos rios. e nas fontes das águas, e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Justo és, Senhor, justo és, Senhor, que eras, e que hás de vir, porque tudo julgaste. De quem está falando aqui o profeta? Quem é esse que é, que era e que há de vir? Deus. Porque Deus existe de toda a eternidade. Aquele que é, que era e que há de vir. Versículo 6. Porquanto eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, porquanto eles derramaram sangue dos santos e dos profetas, também sangue, lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar outro anjo que dizia: Certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos, são os teus juízos. Mas os flagelos não terminam aqui, eles são 7. Vem agora o 4 e vocês vão assistir o desenrolar de tudo isto. Em carne humana ou carne espiritual, porque todo mundo vai ver. Está no versículo 7 do capítulo 1, que quando Jesus vier sobre as nuvens, todos os olhos o verão, inclusive os olhos daqueles que o crucificaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Alguém se lembra por que as tribos da terra se lamentarão sobre ele? Quem quer falar sobre isso aí? Fala, Fábio, vamos lá. É porque não aceitaram a sua doutrina de verdade, né? É, não quiseram acreditar na profecia. Quarto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E lhe foi dado afligir os homens com calor e fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor. E blasfemaram o nome de Deus. Que tem autoridade sobre estas pragas. E não se arrependeram. Para lhe darem glória. Vocês estão vendo porque vem mais 3 flagelos? Apesar de sofrendo como diabo, a turma não se arrepende. Oh, turma de dura serviço. Pois vão lá ficar 10 milhões de anos afastados dos entes queridos. E vão mesmo. E vão ficar lá no absinto, ou absintos piores ainda, olhando o céu assim para o alto, assim, olhando para o alto, para procurar lá uma estrela, uma coisa, aquela melancolia, aquela lembrança merencória de alguma coisa que deixamos longe e cuja saudade surda nos faz sofrer. Vocês querem passar por isso outra vez? Não! Então honrem os seus compromissos com Jesus na Legião da Boa Vontade. Porque é uma obra eterna. A sua ideia já está correndo o mundo. Nas asas do Apocalipse de Jesus, em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Cristo, explicado ao simples de coração. Cumpramos a nossa tarefa. Deus está presente. Que já vem. Para sempre.